Abra sua Bíblia, por favor. Hoje, dia 1 de janeiro de 2017. Aleluia. Melhor da sua vida. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 18. Que silêncio. Marcos capítulo 2, versículo 18. Amém? Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Feche seus olhos, olha um pouco ao Senhor, por favor. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração para a tua palavra. Nós precisamos ser ministrados profundamente pelo teu ensino, pela tua graça e teu poder nessa noite. Senhor, que em nome de Jesus possamos começar esse ano com vestes novas, Senhor. Não queremos remendos velhos em vestes velhas, mas nós queremos vestes novas. Não queremos também vinho novo em odres velhos, queremos novos odres, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Lendo esse texto de forma superficial, poderíamos entender de forma equivocada e achar que Jesus está ensinando a não jejuar. Mas o que acontece aqui é que Jesus, circunstancialmente, ele ministra um princípio maior do que o, aspas, princípio que queriam impor a ele. Se você voltar um pouquinho o texto, você vai ver que Jesus estava num banquete e foi encostando em Jesus gente que não era muito aceita na sociedade, não é? Gente que não era assim, não eram espirituais, não eram pessoas admiradas na sociedade. E aí os hipócritas olharam para Jesus e falaram assim: ora, por que você come com esses pecadores aí? E Jesus, imagino eu, com um belo sorriso, disse: os sãos não precisam de médicos. Eles sim. Depois, a gente não sabe se foi imediatamente depois, O escritor aqui, Marcos, foi discípulo de Paulo. Ele diz que Jesus estava também numa situação, possivelmente aqui, numa situação próxima cronologicamente do que aconteceu. E aí chegaram para ele e disseram assim: olha, os fariseus, eles jejuam, e os discípulos de João também jejuam. Quem eram os fariseus e quem eram os discípulos de João? Os fariseus eram um partido político de Israel, muito poderoso, um partido religioso. E eles eram, assim, extremamente cuidadosos da lei. Era um dos partidos religiosos, tinham os saduceus, tinham os zelotes. Os zelotes eram revolucionários. Inclusive, tinha um deles que fazia parte de Jesus, Simão, o zelote, não é Pedro, é outro. Tinha os saduceus que eram meio assim, eles não eram tão dedicados quanto os fariseus, porque eles não acreditavam que haveria a ressurreição dos mortos. Então, eles tinham uma vida menos comprometida. Mas o fariseu, ele era aquele judeu top, digamos assim. Era o judeu que ele cuidava muito do que comia, do que falava, das festas que precisavam ser guardadas. Ele acreditava mesmo, como muitos cristãos hoje, que as suas atitudes que garantiam que eles seriam salvos. Então, eles tinham tantos cuidados que a própria forma de caminhar deles era uma forma especial. Eles deixavam crescer a costeleta, e até hoje deixam, não só os fariseus, mas outros judeus ortodoxos, porque eles não entenderam direito o texto da Bíblia que mandou que tivesse algum cuidado. Até hoje, você olhar direito na embalagem de alguns produtos, você vai ver lá, alimento kosher, ou kosher, que é um alimento que respeita toda a lei judaica. Até hoje existe. Inclusive, algumas pessoas fazem a dieta kosher, não come camarão, não come porco, né? Você diz, pastor, tem uma dieta, você conhece a dieta grega, e tem uma dieta dos judeus também? Tem. A dieta kosher é uma dieta que a gente não precisa cumprir mais, porque era uma dieta sanitária. Por exemplo, não tinha antialérgico naquela época, então comer camarão era um risco, ok? Porco é um bicho que não é à toa que esse nome é porco, né? A gente come hoje para ser sanitário, ter mais cuidados. Mas é muito comum no tipo de porcos que eram criados lá no Oriente Médio, eram porcos bem grandes. E às vezes ratos faziam ninhos na barriga do porco. Imagina a cena. Então, o que Deus fez? Separou alguns animais mais limpos, naturalmente limpos, mais afiados, para que o povo comesse, ok? E os fariseus respeitavam essa dieta, esse jeito de andar, esse jeito de falar, esse jeito de caminhar. Era um catatal de lei, meu amigo, que era difícil alguém cumprir aquilo ali. Só que jejum, Israel, só obrigava um jejum no ano. Está lá em Levítico 16. Só que eles começaram a ampliar isso, eles começaram a fazer reinterpretações, interpretações da lei, e a lei ficou cada vez mais pesada. Sabe aquele crente que não basta ser crente, tem que ser sofredor? Não basta ser que uma vez um amigo meu falou assim, bem amigo íntimo, né? Lá em Salvador ainda, falou assim, tipo, o caminho já é estreito. Tem gente que quer estreitar mais ainda. Tem gente que quer transformar o caminho numa corda bamba. Cuidado com isso. Cuidado para você não ser mais crente que Jesus. Cuidado para você não inventar leis como os fariseus inventavam. Mas é sobre isso que eu quero falar agora. Então você tinha os fariseus, que eram esses top dos judeus, super religiosos e, na maioria das vezes, hipócritas. Jesus não era à toa. Existiam fariseus fiéis, existiam. Mas, por exemplo, Nicodemos era um cara do Sinédrio, que era fariseu, e que era um cara honesto, um cara direito, ok? Mas muitos deles, o próprio Jesus chamava meio de hipócritas. E você diz, peraí, está falando dos hipócritas e fariseus, mas porque a maioria deles eram hipócritas. E Jesus diz assim, vocês coam uma mosca e engolem um camelo. Vocês roubam o mundo para fazer um prosélito, para fazer um discípulo, e vocês o tornam piores do que você. Porque a honra de um fariseu era fazer um discípulo mais fariseu do que ele. Cuidado, você que é discipulador. Para você não querer um cara mais bíblico do que a Bíblia. Calma, se você botar um peso demasiado, o cara vai desviar. Amém ou não? Então, o fariseu era esse. E quem era o discípulo de João? O discípulo de João era outro extremo. O discípulo de João, eles eram tão bicho grilo, literalmente, né? João comia só mel e grilo. Mel era uma dieta de João. João só comia gafanhoto e mel. Era um profeta, filho de sacerdote, mas resolveu viver no deserto, porque ele não queria se misturar muito. Inclusive, acham que ele era que ele era de um povo que tinha hábitos assim de se retirar, sabe, de viver distante, tipo eremita assim. Achavam que Jesus era, que João era desse pessoal. Mas isso é uma viagem histórica aí. Vamos lá, vou falar de João. Quem era o discípulo de João? João não estava nem aí para a lei. Ele só cumpria na lei aquilo que ele entendia que era espiritual, aquilo que entendia que era importante. João, ele se importava com a vida santa. João se importava com uma vida profética, com uma vida tão de Deus de verdade, que ao abrir sua boca as pessoas calariam para ouvir. Tanto é que a vida dele era assim. Então, o que é que o pessoal colocou diante de Jesus? Bem, temos o extremo da hipocrisia, que jejua, e temos o extremo da espiritualidade integral, digamos assim, da espiritualidade sem hipocrisia, que jejuam também. Pensava que João era tipo essênio. Tinham comunidades essênias que eram assim. Eles eram radicais. Eles achavam, inclusive, que mulher era uma coisa suja. Então, isso não combina com João Batista. Por isso que eu acho que não era essênio. Ele era um cara excêntrico, não essênio, ok? Então, vamos lá. Onde eu quero chegar? Eu quero mostrar uma ideia simples hoje e não quero me alongar muito. Então, Jesus foi colocado em xeque aqui e disse assim, olha, os religiosos hipócritas jejuam. E o pessoal crente de verdade jejua também. Mas os seus discípulos não jejuam, nova ordem, o que é que você está propondo? E aí Jesus, com toda a autoridade que ele era peculiar, não estava nem aí para o que pensavam dele. Ele queria cumprir o papel dele, porque aí iam pensar de acordo com o que ele fazia e de acordo com o que ele era. Jesus vira para eles e diz assim, olha, enquanto o noivo está na festa, ninguém jejua. Como é que pode? O noivo está na festa. Jesus, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pejo, sem se sentir comprometido de forma negativa com o que eu dizia, se interpretasse ele mal, lamentável. Mas Jesus não tinha vergonha de ser quem ele era. E Jesus disse para eles assim, olha, eu sou o noivo da festa. Enquanto o noivo está aqui, eles não vão jejuar. Vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar. Mais um problema que semântico aqui, mais um probleminha aqui. Jesus uma vez repreendeu os discípulos porque eles não estavam jejuando. Então era para jejuar ou não? Não era para jejuar no tipo de jejum que eles queriam que os discípulos jejuassem. Ok? Não era para os discípulos jejuar no tipo de jejum que os discípulos de João jejuavam. Uma vida reservada, uma vida retirada, uma vida de tantas privações. Nem no jejum hipócrita dos fariseus. Talvez a rotina de jejum desses, sim, um dia nós teríamos que fazer. Mas não tipo de jejum, amém ou não? Amém? Então Jesus está falando o seguinte, vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar. E jejum aqui não é um jejum para você ficar sem comer até passar mal, até adoecer, não. É se privar de certos alimentos por certo período de tempo. Amém ou não? Porque seu corpo também é templo do Espírito Santo. Você não pode fazer mal ao seu corpo físico, porque isso também é pecado. Ok? Mas vamos lá. Falei tudo isso de jejum, nem vou falar sobre jejum hoje. Mas vamos adiante. Olha o que diz assim, aqui. 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Que Jesus está dizendo o seguinte, olha, não tentem fazer com que esse grupo, essa fé que estou divulgando, complete o que falta na hipocrisia de vocês. O que eu vim pregar não foi completar a religião judaica. Eu não vim para poder ser um remendo na religião judaica. Eu não vim para poder ser um calço. Eu não vim para poder ser uma cunha. Eu não vim para poder ser um taco que vai preencher a falta que vocês têm. Não, não me botem nesse lugar. Você já percebeu como querem enquadrar a gente como igreja? Jesus disse, não cabe. O cristianismo não cabe como um adendo, como um pedaço da religião judaica. Vocês querem assimilar a nossa fé? Vocês querem que a gente seja mais um pedaço dessa fé que vai acabar comigo porque o noivo chegou para a festa? Tudo que vocês faziam, judeus, era preparar minha festa. Todo o sacrifício, toda a lei, todo o jejum, todos os dias que vocês guardavam, todo aquele catatal de lei, era arrumando as bodas do cordeiro, eu cheguei. Então, não tente fazer isso. Qual é a lição para nós? Não tente fazer com que a fé que o Senhor te deu, a salvação, seja só uma parte do seu velho homem, Lucas. Você já percebeu que o diabo e o mundo tentam fazer isso? Agora sou evangélico. Nada na minha vida mudou. Só esse pedacinho que era a minha religião que eu não tinha, agora eu botei Jesus. Agora eu estou completo. Remendo novo no pano velho. Sabe o que o texto está dizendo, meu amigo? Você tem que pegar esse pano velho e jogar fora. Não tente fazer com que a sua festa seja o que faltava na sua vida e agora você conseguiu um pedacinho de pano, uma religião, porque todo mundo tem que ter religião, né? Porque a religião é uma coisa boa. Eu tenho a minha religião, você tem a sua religião, não é? Então, o cristianismo é só um taco muito nobre, viu? Um pedaço de ouro que costurei na minha velha vida. Não serve. Sabe o que vai acontecer? Preste atenção. Vamos fazer uma imagem mental aqui. Imagina um pano velho. Bem velho. Aquele kimono velho. Pessoal, velho, velho, velho. Aquele pano que mal peste o pano de chão que já está rasgando. Ele tem um buraco. Aí você vai numa melhor loja de tabuna e compra o tecido mais caro, mais nobre. Até fios de ouro tem. E aí você pega esse tecido, vai lá no pano velho, ok? Mede o tamanho do buraco no pano velho, corta o pano novo e encosta no pano velho e costura em volta. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que tocou no pano novo vai se romper, porque não vai aguentar. E você vai ter que botar outro remendo. E mais uma vez, o que está em volta vai se arrebentar, e você vai ter que botar um remendo maior, um remendo maior, um remendo maior, um remendo maior, até que não existe mais pano velho. Sabe o que é o problema, Maurício? É porque, ao invés de você botar logo o pano todo novo, a gente fica trocando remendo maior cada ano. Cada ano, remendo maior. A cada ano eu deixo Deus tomar mais um pedacinho da minha vida. Você não está sendo sábio. Troca o pano, meu irmão. Troca todas as áreas da sua vida. Por que ficar dando cabeçada? Por que ficar insistindo em um cristianismo só ser a sua religião? Quando você tem todas as áreas da sua vida podem ser melhores. Você sabia que tem cristãos, que eu falei sobre a primícia do domingo, e eles acham que domingo é dia do Senhor. Que bobagem! Historicamente é chamado dia do Senhor, porque foi o dia que ele ressuscitou. Mas tem gente que deixa para ser crente, a gente conhece a gente assim, né? Que é crente domingo, é servo de Deus domingo, e pronto, e olha lá. Tem casa que não pode falar palavrão domingo, que não pode assistir televisão domingo. E ainda se diz que é para honrar a Deus. Honrar a Deus? Dá um dia para ele quando os outros seis não são? Então, a lição aqui de hoje é essa, amém? Não? Não tente colocar o cristianismo. Não falo cristianismo no sentido histórico da palavra, mas no sentido verdadeiro. Como só um taco da sua vida. Como um remendo na sua vida. Coloque a fé como a sua nova vida. Amém? E Jesus dá outra ilustração, ele fala assim, já estou terminando, ele fala, não adianta você tentar colocar vinho novo no odre velho. O que é odre? Odre é uma garrafa de couro, tipo um cantil de couro. Eu já tive odre quando eu caminhava aí pela Chapada da Vida. Tenho saudade das caminhadas. Se você botar o vinho novo no odre velho, o que acontece? O odre velho, ele já elasqueceu. O odre velho, ele não expande mais. Se você não mudar de vida e tentar botar o evangelho como algo dentro da sua vida que você não admite mudança, o que vai acontecer? Vai romper. Tomara que rompa mesmo, é isso que eu quero. Minha alegria é essa, rompa a sua vida aí. E o vinho começa a derramar e abençoar as pessoas. Mas isso é o que eu estou interpretando pessoalmente. O que Jesus quis dizer é o seguinte: joga fora o odre velho. Por que a gente ama tanto a vida velha? Por que a gente ama tanto o jeito antigo de ser, irmãos? Por que a gente ama tanto os nossos vícios, os nossos desvios? Não está vendo que essa fórmula não funciona? Não está vendo que é cabeçada em cima de cabeçada? Não dá o evangelho, ele não respeita a sua estrutura. Ele se expande. Eu lembro quando eu era pequeno, meu lanche, as coisas melhoravam às vezes lá em casa, né? E meu lanche era, o sabor de infância comer isso. Era um biscoito creme crack, e não sei onde minha mãe tirava aquele queijo, porque a gente era muito pobre. E tinha um pouquinho de manteiga, uma fatia de queijo bem fininha, e outro biscoito creme crack. E num cantilzinho, que quando eu achei, eu comprei um pra Sofia. É um que, compridinho assim, mas não também desse microfone, tinha colorido, tinha amarelo, vermelho, laranja, que tinha uma rajadinha assim, de cima a baixo assim, ele era tipo, como é que eu falo isso? É pra pegar melhor, pra não escorregar na mão da criança? Aquele antigo, hã? É, não anatômico não, era o contrário anatômico. Ele era redondo, né? Se eu soubesse trazer hoje pra vocês pra ilustrar o sermão. Sanfonado. A circunferência dele... Poxa, você é inteligente, amor. A circunferência dele é como se fosse sanfonado, entendeu? E aí, ele era colorido. E o meu, não lembro de qual era. Com certeza, herdei de algum primo rico. E quando o negócio melhorava, ao invés de suco de maracujá, minha avó botava tubaína. Oh, aquele gostinho confundido, hein? Tutti-frutti. Bom demais. Quando eu chego numa venda assim, velha, eu pergunto, tem tubaína? Aí as pessoas me olham com a cara assim e dizem, você tá em que século, meu filho? E quando o negócio melhorava, ia tubaína. Só que acontecia um problema. O cantil não aguentava a pressão da tubaína, que tinha um gás maravilhoso. Mais do que Coca-Cola. E o que acontecia? A gente tinha todo um cuidado para levar o cantil até a escola. Porque se sacudisse, ele rompia. Ele estourava. Às vezes você está assim, que nem eu levando o cantil. Eu estou com o evangelho dentro de mim, mas eu tenho que ter uma vida assim, tenho que ter muito cuidado, porque esse evangelho a qualquer momento pode explodir em mim, pode me transformar demais, e eu não sei o que seria. E nós ficamos preservando o odre velho, o homem velho, a forma velha. E eu digo para vocês, foi tão bom trocar o odre na minha vida. Maravilhoso. Aí você diz, sim, pastor, beleza, essa palavra é bênção para quem não converteu ainda, né? Mas eu já tenho um odre novo. Pergunta, será? Então eu pergunto. Pergunta não ofende, né? É uma pergunta poderosa, né, coach? Pergunta é, será? Talvez você tenha um odre novo, é verdade. Mas o que acontece se seu odre novo romper? Você vai lá na sua gaveta pegar um pedaço do remendo do odre velho e botar no lugar? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente bota um remendo velho no odre novo. Jesus disse, não cola também. É ou não é? É. Você começa a ter problema na área da sua vida e fala, já sei, porque está novo demais, esse negócio é novidade demais na minha vida. Não vê, não. Eu tenho que ter um pedacinho do velho. Dá saudade. É que nem falou o pessoal que estava saindo do Egito, rapaz. Saiu do Egito. Aí estavam assim, acho que começaram a arrastar o pé, assim, ó. Saudade da cebola, escravos. Tudo bem que escravo hebreu no Egito era um escravo diferenciado, podia até ter joia, mas a forma de punição no trabalho, de surra, de poder perder a vida, isso tudo se fazia. Era uma forma de escravidão. Não pensa em escravidão brasileira, né? Escravidão americana, norte-americana, era uma escravidão diferente. O escravo, ele tinha algumas regalias no Egito, mas era escravo. Era um povo que sabia que era o povo de Deus, mas era escravo. E quando estava sendo libertado para voltar para a terra que Deus deu para Abraão, eles começaram a murmurar e dizer assim, ah, que saudade dos pepinos, dos picles. Que saudade dos picles do Egito. Que saudade das cebolinhas em conserva do Egito. Que saudade das carnes. Ai, Deus pode fazer isso. Ironicamente, Deus falou, vocês estão com saudade de carne? Então, vocês querem comer carne? Oh, quero que carne, carne, carne. Vocês querem carne? Quer? Toma carne. Aí Deus bateu um vento, foram as codornas. Eu acho que Deus escolheu as mais gordas. E as codornas foram e pousaram. Gente, o povo dava em cima da codorna de chute. Essa linha aí para matar as codornas. E eles começaram a comer as codornas. Estavam tão ávidos que eu acho que nem cozinhar esperaram. E a cena foi tão feia. Foi tão ridícula. Que Deus se enojou e começou a matar o povo. Deus é o Senhor da vida, né? Que não pode matar a gente. Às vezes é assim. Ai, que saudade. Que saudade do mundo. Que saudade de pensar como antigamente. De fazer o que eu fazia. E a gente ainda... Eu já vi uma pessoa falar assim pra mim uma vez que foi aconselhar. Porque Deus deixou eu pecar? Forçou a barra, meu irmão. O cara abre o chuveiro, entra embaixo d'água, tá reclamando porque a água cai na cabeça dele. Peraí. Eu acredito que livre-arbítrio não é para converter. Porque ninguém quer Deus. É Deus que arrasta a gente para ser salvo da primeira vez. Mas depois que é salvo, o livre-arbítrio é a escolha. Se você é um crente fiel, servo de Deus, ou você vai ser um meeiro com metade do odre novo, um monte de remendo velho vazando vinho. Vazando vida. Vinho na Bíblia é sinônimo de vida. De festa. Às vezes a sua festa, a sua vida está vazando pelos remendos do pano velho. Já pensou nisso? Experimente botar os remendos novos. Você que já tem um odre novo, você que já recebeu Jesus, não se remende já com o remendo velho. E você que ainda não tem o odre novo, receba Jesus como seu Salvador. Agora receba Ele todo. Receba Ele como aquele que vai guardar a vida em você. E todas as áreas da sua vida vão melhorar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se interessa por nós. O Senhor nos ama. O Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no nosso coração. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, não recorrer aos remédios velhos, mas ter toda a nossa vida radicalmente transformada. Não queremos que o cristianismo seja parte da nossa vida, uma pequena parte, porque todo mundo tem que ter uma religião. Queremos que sejamos cristãos porque somos pessoas que lembram a Jesus nas nossas atitudes, todas elas. Queremos que o Evangelho nos transforme em todas as áreas, conforme a Tua imagem, é isso que nos importa. Por favor, Senhor, nos faz levar a sério o Teu Evangelho. Chega de remendo velho. Chega de remendo velho. Nós queremos o vinho novo, a vida nova do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.